34, tentativa, autorização, Aracaju. Aracaju, nível 230, prepara a subida Pucajamo, Aracaju, aguardando o cópia, voo 354. Pucajamo, Aracaju, aguardando, voo 354. Azul 5127 no solo 50, libere direita na minha escuta. Prossiga Alfa Kilo, parte 3, atenta ao baseador. Alfa Kilo, parte 3, nossa escuta, 5127. Seu Salvador, boa noite, Zé Oxenar, 6074, sinal da Veste. Oxenar, 6074, boa noite, tráfego já avistado. O ajuste é no 018, vento calmo, autorizado pouso, pista no 0. Fiz pouso na 10.82, na 074. Do Bono 098, POB 094, 258, Fortaleza. Bono 098, autorizado táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, com ajuste no 08. É, fácil, Índia, ponto de espera, reportar pronto para decolagem, Bono 098. Autorizado, Oxenar 6224, da presente, pushback acionar, sistema táxi. Da presente, repassada para o táxi, 6224. O voo 1098 está pronto para decolagem. Deixe manter o ponto de espera, o voo 1098. Não será? Número 2, acertou, aguarde, gol 354. Guarda a autorização da manhã, 354. Ali aí manter, cabeceira 1-0. Ali manter na 1-0. Estamos com 1-6-6 a bordo, autonomia de 2 horas e 10 minutos, alternado Salvador. Oxenar 6224, direita via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, o ajuste no 08. Se reportará como disse 18-6224. 6074 do Oxenar, sou 154, na minha escuta, prossiga Alfa Teste da Juliette. Sua escuta Alfa Teste da Juliette, vai ter certeza. Autorizado decolagem pista 10, vento calmo. Excelente, pista decolagem iniciando com 098. Tu 354. Autorizado inicial, puxa, guarda no cofre, voo 354. Vira o puxo, 354. Quatro espera pronta, 224. Mantenha o ponto de espera, gancho na minha 224. Faça isso, porra. Puxa na 6074, prossiga Alfa Juliette até o 62. Alfa Juliette 06, é o 098, decolada 56, time controle 120 da sinal 8, tem um bom voo. 208, gráfico, bom trabalho. Voo 1334, escuta. Escuta, prossiga. Voo 1334, tráfego avistado, vento calmo, autorizado pouso, pista 10. Desde pouso 10, 334. Voo 1354, copia? Copia, prossiga. Aracaju, rota Whisky 33, nível 230. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil de subida Puca, transição Aracaju. Transponder 5441120, decimal 8, controle. Aracaju, Whisky 33, nível 230, decola 10, curva à esquerda, Puca Jamon. 5441, transponder 208, controle, gol. 354. Correto, chame pronto para o táxi, gol 354. Fechou. Xuné 6224, ali aí mantém, cabeceira 1-0. Ali mantemos 0, Xuné 6224. Para o táxi do 354, tem 179 a bordo, 0159, autonomia, está na Salvador. Autorizado o táxi da direita via Índia, no ponto de espera, reporta pronto. O ajuste 1018, o 354. 018, ponto de espera, vai reportar o 354. 334 no solo 59 direita, na minha escuta, prossegue Alfa até antes daquilo. Alfa antes daquilo, 34. 6224, autorizado a decolagem pista 10, vento calmo. Autorizado a decolagem 10, 6224. Aluno 334, ingresse Kilo, remoto é a 7 Lima do Pátio 3. Kilo, remoto 7 Lima, Pátio 3, Bono 334. Pátio 3, 10, 4, Bono 334. Seguinte, mantém a posição, Bono 334. Até a posição, 334. Oxa, né, 6224, decolado 01, no controle 120, destino 8, tem bom voo. 08, Bono 224. Seguinte, aguarde voo 354, tráfego decola anteriormente, mesmo destino, rota e nível, ok? Aguarde. Aguarde. Salvador, boa noite. Estou aprovado 72, estabilizo o FTA da rodada. 1972, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10. Escutão, rádio 72. Autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Pouso e pouso na zero, na 972. Corinthians 14062, capitão Minerva. Azul 4062, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Continua a aproximação, Azul 4062. Motor Gol 354, após o tráfego na curva, pode alinhar manter? Afirma, após o banho da companhia, agilize e alinhe manter. Após o banho, alinhe manter, 354. Luno 972 no solo 07, libere a direita na Fox, na minha escuta, Alfa Tênis da Juliette, Luno 972. Direita Fox, Alfa Tênis da Juliette, 972. Luno 354, vento calmo, autorizado a decolagem, pistão a zero. Estrago, você se faz. Azul 4062, o Boeing da Gol já iniciou a rolagem, pistão no zero, aguarde pista livre. Sente, paterna 10. Azul 4062, o vento calmo, autorizado pouso, pistão no zero. Tive pouso no zero, azul 4062. Luno 354, decolado 08, controle agora 120, décima 8, teu bom voo. 208, obrigado, bom. Luno 972, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, 972. Azul 4062, no solo 10, libere direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3, Lima. Ok, direita na escuta, libera Alfa, Kilo. Pátio 3, remota 3, Lima. Ok, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 3, Lima. Vamos lá. Delta 3398. Delta 3398, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Vem de pouso na Delta 3398. Delta 3398 no solo azul no 4, libere direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette 02, Delta 3398. Salvador, o voo 1228 está estabilizado no procedimento X-ray. 1228, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aqui é aguardando. Alfaredo 2224, estabilizado no ILS da Monozão. Alfaredo 2224, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando a autorização 2224. 1228 no solo 118, na minha escuta para segue táxi Alfa Kilo Pátio 3, remota 5 Lima. Ok, essa escuta Alfa Kilo Pátio 3, remota 5 Lima, agora 218. 1228 modificado pelo Freire agora, é o Pátio 3, remota 1 Lima. Ok, Pátio 3, remota 1 Lima, agora 218. Alfaredo 2224, autorizado pouso pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso no zero, 2224, Alfaredo. Florido 2224 no solo 24, libere direita na minha escuta. Alfa e Kilo, parte 3, atento balizador. Na sua escuta, Alfa e Kilo, parte 3. Salvador, é o 9245, autorização Guarulhos, tem que dar bravo, bom dia. Então, 9245, Guarulhos, nível 320, prepare a subida Turvo 1, Leda Morte, vai aguardando cópia. Ciente, Turvo 1, Leda Morte, pra cá, 9245. Salvador, boa noite, tá 9244. Então 9244, boa noite, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo. Autorizado pouso 1-0, tá 9244. No solo 3-2, libera a direita na minha escuta. Prossiga a via Alfa 10 da Juliette. Alfa, até da Juliette. Na Pronto, copy. Afirma, Guarulhos, via rota Antos 1-0 até Taubaté, nível 3-2-0. Perfil de saída, servo 1, no meio da Motiva, decolagem pista 1-0, primeira curva A, direita. Transponder 5-1-5-2, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos 3-0, colação 1 no meio da Motiva, 1-0 pela direita, transponder 1-0, Salvador. Transponder 5-1-5-2, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Na 2-4. Confirmando, transponda 5452. 5452, tá. Fechamento correto, portão 05, chame pronto, que é o 9245. Boa noite. Salvador, uma boa noite, tá 9124, pushback na posição 19. Sim, chuta 9124, aguarde para iniciar o push, estimado de 1 minuto e meio. Então 9244, agilize o táxi o quanto possível. Alfa e Juliette, portão 1-0. Alfa e Juliette para portão 10-0, canal 244. 24, autorizado pushback, chame o pronto para o Tacos. Salvador, boa noite, ao passageiro do 2228, sempre a informação brava, solicita a cópia. Passageiro 2228, autorizado Vitória da Conquista, via Lefa pela Vitória da Conquista, nível 80, saída Arbon 1, após voar Lefa. Primeira com direito, 345446. Autorizado para o nível de voo 180 para Vitória da Conquista, saída Arbor 1, transmissão alerta, pode transponder 5447 e o controle de 120 do sinal 80, tanto para a informação não cumpre os gradientes de um ATC superior. Quem será coordenado pelo controle? Cumpre o perfil, a restrição mínima da Arbor 3000 até 2,5 milhas. Passageiro 2228 e chame para o pushback sinal. Passaredo 2228, confirma o interior e reportará para o pushback. Está com o PLBD 167, 3 horas e 40, galera. Quatro, autorizado táxi via Pátio 1, Itaquiçu, Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1097. Livre táxi, Pátio Índia, tem reporte pronto para decolagem, 9124. 245, autorizado por Chivec, acionando o Chimitax. Autorizado por Chivec, chama de Chimitax, está na 245. Sam 9124, ciente, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. A linha decolou 10, Sam 9124. Sam 9124, decolado aos 45, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, bom voo. Então 9245, autorizado táxi, pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 7. Pátio Índia, ponto de espera 10, reporte pronto, 10 no 7, da 9245. Então 9245, confirme o alternado? Estamos ali, é um canal 245. Beijo.